Autorizado decolagem, pistão 0, vento 150 graus com 04 nós, que negão no 0 no meio. Autorizado decolagem, pistão 0, 0420. Bom dia, Azul 4201, passa mil pés na Savona. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, após 2000, voa Leda. Sobe 340, após 2000, voa Leda, Azul 4201. Estabilizado, visual com a pista. Azul 2775, completo final ali, ataque sujeito na torre. Frequência 118.95. 1895, grato, bom dia. Senhor, bom dia, o Azul 2775 estabilizado. O tráfego ainda não avistado, que negar no 0 no meio, continua a aproximação, reporte avistando, tem baixo travado, Azul 2775. Ciente, já está visual com a pista, 2775. 2775, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no meio, 0 graus com 04 nós. Livre pouso para o Azul 2775. Finalização com sua responsabilidade. 2.000 pés no 0 no meio, autorizado ILSXV, pode reportar estabilizado, o Guadalajara com você. Papá, José José Romeu, qual é o seu filho, informe o seu sinal de pouso. Não, 154, copiado, José José Romeu. Gentileza, confirma o vento para azul 2775. Vento 150 graus 049. Obrigado. Cinco no solo, aos 3-4, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo. Frequência 121 número 19. Gente, 1219, muito bom dia, até daqui a pouco. Oi. Então, recebe agora 128-35, alterna 123-18, azul 4201. Azul 4958 estabilizado no SI. Azul 4958, chame torre, frequência 118.95. 895, bom dia. Sim. Azul 4958, final ILS SI. Bom dia, tráfego avistado, Kenegão 016. Os autorizados, senhor, pistão no 0, vento 150 graus com 049, azul 4958. Livre, pouso no 0, 4958. 649, bom dia, sua identificação, via chegada Golf, desça para 4010. O ajuste no 017. Via chegada Golf para com 1017, o gol no 649. Azul 4958 no solo aos 39, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 1-2, 1-2-9, check. Chama solo 1-2-9, sim. Papapá, Juliette até Romeu, a 40 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado para informação de voo e alerta, chame centro Recife. Frequência 125.45, ATR 126.0. diga. Encerrou o sobrevoo, na aceleração, já pouso em Salvador ou RMA? RMA. Já te consigo pelo telefone, trazer por Barra, até o meu grupo. Boa tarde. Semana através do Parque do Sul. Desce para 2013, ultimamente em Salvador, 1017, liga final e LS, sua cabeceira 10, chama se quiser no curso do Lucas, gol no 649. 2000 pés, 1017, reporta no ILS, gol no 649, obrigado. Trazendo a chegada F, estamos no ponto ideal de descida. Olá, meu Wolf. Olá, Wolf, fala nas curtas, vamos ter um minuto sobre o voo aqui no Porto Azul. 7, foi me livrando do setor do Costa Azul. Pode confirmar, mensagem? Informe livrando este setor do Costa Azul. Hotel Romeu está ligando agora, Costa Azul, retorne aí, mano. 7, Hotel Romeu, retorne 10 minutos para o Faro de Japão. Utilizado o 1649. 1649, você aproxima CLS, cabeceira 10, chama agora a tua Salvador, é 198, decimal 95. Torre 1895, obrigado, senhor. Até já. Salvador, boa noite. Bom dia. Voo no 649, passou Simbra com trem baixo e travado. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia. Voo no 649, passou rádio para o Simbra com trem baixo e travado. Voo no meio 49, avistar, pouso autorizado, pistola 0, no meio 0 grau, 049. Pousou no 0, voo no meio 49, obrigado. O meu Golfo, prossiga. Tá no Pituaçu, retorna em mar visual com aeronave na final, dá 1-0. Gente, até o meu Golfo. Tá autorizado o cruzamento da final na 0 até agora do tráfego, reporte na curta para em mar, o ajuste na 0 no 0. Autorizado o cruzamento, reportará na final da em mar, até o meu Golfo. 2, instalador, bom dia, tá 35 no 7, ponte para dar 1-0, ponto visual com tráfego na final. Tem chão 35 no 7. O processo pouso da mesma, pode ele mantém. Quando for da aeronave, ele mantém para 35 no 7. No 49, solo 59, libera São 3597, decolada 01, no chama controle 199, décimo 8. 098, 3597. Salvador, bom dia, 3597. 3597, 7, contato radar na decolagem, suba via Arborona para 360. Via Arborona 360, 3597. Salvador, da China é 6211. Sir, could you confirm after lambda, we should fly dock local? Yes, proceed on the clears on the ground. After lambda, intersection, dock local. Okay, after lambda, dock local, 6211. Reporte na Oscar, aguardando a cópia, Guardião 04. 3597, chama centro Recife, frequências 260, alternativa 28, decimal 8. Bom, 60288, está 3597. Comandante Aguinaldo, você quer isso? Dia 04, autorizado, Vitória da Conquista no meu pés, da coluna 7, foi escrita no meu pés, no corredor Axé, Senado Padrão. Controle 199, décima 8. Esse será a atitude final? Guardião 04, sensorizado, alinhado de colapso, está no 0, 17, corrija. Vento no 50 graus, 0619. One, contact now as you sell frequency 128 decimal 35, look at the 123 decimal 8. 5975, autorizado aliás, decolapso no 0140 grau, 0619. Aliás, decolar o 5975. Fala, Paulo, 04. Guardião 04, direito com o Axé, transfere controle 119, decimal 8, decolado aos 12. 98, graça para retorno. Controle Salvador, Guardião 04, decolado, 17, mexendo no corredor, 100 mil pés. Corredor 4, siga por coisa chão no meu pés, em condições de zero, informe no farol da barra. Vamos lá no farol da barra, 04. Salvador, 20 quilos, passando a posição 10. 30 quilos, para 2010, altímetro em Salvador, 1017. Livre procedimento final ILS. X-ray, cabeceira no zero, chama estabilizado no locutor. Vitor, 30 quilos. Teste via até 2000, autorizado ILS. Vai chamar estabilizado no localizador Vitor, 30 quilos. Eu vou ser na chama de táxi, decolado. 5975, decolado 215, chama o controle de Salvador em 199, décima 8. 798, obrigado. Do 5975, contato radar, decolagem, subvia Momo para o 350. Momo via para o 350, via o 5975. Quatro, controle. Ah, escuta. Prosseguir até a Ventura da Conquista, no meu país? Ah, afirmativo. De quando possível, ser estimado para a Conquista. Para a Conquista, o 5205. Conquista 1205, copiado, vai manter o litoral? Negativo, solicitar a prova direta. Passe após para o da barra, ajusta a negação para o lugar direto conquista, 404. Para o farol, direto conquista, 04, manda direto. na Papá, ajuste na 017. Já, tá, que a pista, passa nele, pronto, vou ter que ligar, pista na 7. Você vai direto Conquista. É só me ligando a CPI, Salvador. Direto Conquista, Maravilha, CPI 04. 975, chama o Sabra Recife, 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. 45, caso negativo 2025, Salvador, o referente aqui interceptando. Dona, ainda não viu, ó. Eu te agora outra certa as comunicações, Vitor e aquilo. Sim, é isso que eu aqui, ó. Olha o 04, a partir de agora tem frequência livre para coordenar com o tráfego local no 2345 e para ingresso na FIA Recife, monitora as frequências de Recife em 1260, alternativa 28 decimal 8 para serviço de informação de voo e alerta. Olha o 04. Safia 1260, 1288, grato, está retorno. E a partir de agora tem a frequência livre para coordenar com o tráfego local no 2345. Sr. Salvador, de frente aqui, está estabilizado no localizador da 10. Grande aquilo, o pé de aproximação ali é essa pessoa, cabeceira 10, chama agora a torre Salvador em 198, decimal 95. Completa aproximação, chama a torre 1895, Vitor indo aqui. Salvador, Vitor de Aquilo, na final, estabilizando o 10. Chapão Romeu, Vitor de Aquilo, continua a aproximação, pista na 0, ajuste na 0, 17. Gente, de Aquilo. Aqui no pátio faz o pouso, Vitor de Aquilo. O Vitor de Aquilo, intenção pátio 5, a guarda está. Ok, gente. Papá Tango Vitor Kilo Delta, decolado aos 24, sem controle Salvador em 199, décima 8. 199, décima 8, Vitor Kilo Delta. Salvador, Papá Tango Vitor Kilo Delta. Papá Tango Vitor Kilo Delta, contato radar da decolagem, possível conforme autorizado, aguardando curva à esquerda na Pro de Momo, Vitor Kilo Delta, super sem restrições, a 1900. Tem conforme autorizado, após o meu carro, vá na Pro de Momo, subindo a 1100, Vitor Kilo Delta. Aguarde para a curva à esquerda, na Pro de Momo, Vitor Kilo Delta. Paciente, vai aguardar então, seu Vitor Kilo Delta, para manter a reta da decolagem. Paz. Salvador, bom dia. 4753, Kilo, cruza 180. É 4753, eu sem identificação, desse Mateu nível de voo 040, eu quero chegar lá dentro. 040 nesse voo, a bordo 4753. Pelo Delta, está sob operação da dia agora para acelerar as decolagens, curva direita pelo 270, aguarde o voar direto do outro chão. Direita pelo 270, aguardando, Vitor Kilo Delta. Está tudo bem.